DreamWorks. Um programa de Catarina Matos. DreamWorks, produtora cinematográfica conhecida pelos seus fantásticos filmes de animação, foi fundada no dia 18 de outubro em 1994 por Steven Spielberg, David Geffen e Jeffrey Katzenberg, sendo o último diretor executivo, com a sua sede em Burbank, Califórnia. Depois de várias mudanças, vários sucessos e alguns fracassos, a DreamWorks conseguiu tornar-se numa das produtoras cinematográficas mais conhecidas e prestigiadas de sempre. No início, a DreamWorks tinha 5 divisões. A DreamWorks Television, produtora de televisão responsável por séries como Spin City, Las Vegas, United States of Tara e Band of Brothers. A DreamWorks Records, produtora de música fundada em 1996 e distribuída por subdivisões da Universal Music Group, com uma subdivisão em Nashville. A DreamWorks Records não correspondeu às expectativas e foi vendida, em outubro de 2003, à Universal Music Group. A DreamWorks Animation foi um estúdio de animação formado após a fusão com a companhia de animação Digital Pacific Data Images em 1998. A DreamWorks Interactive foi uma criadora de videojogos, comprada pela Electronic Arts em 2000. A DreamWorks Studios foi uma produtora de filmes live action. Lançou seu primeiro filme, The Peacemaker, em 1997, apesar de ter produzido algumas séries em 1996. Embora tenha produzido alguns filmes de sucesso, a DreamWorks foi vendida à Paramount Pictures em 2005, com exceção da DreamWorks Animation. Em 2006, a Paramount Pictures vendeu parte da DreamWorks à Soros Strategic Partners e à Dune Entertainment 2. Em 2008, com o fim do contrato com a Paramount Pictures, a DreamWorks fechou acordo com a Reliance ADA Group, uma firma de investimentos imediato. Ao longo dos anos, a DreamWorks fez vários cofinanciamentos com algumas empresas, tais como Universal Pictures, Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Sony Pictures, Warner Brothers Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Nickelodeon Movies. E lançou vários filmes, em live action, The Peacemaker, 1997. Thank you. Amistade, 1997. Saving Private Ryan, 1998. American Beauty, 1990. Gladiator 2000. Thank you. Meet the Parents, 2000. Te estoy diciendo. AI 2001. Minority Report, 2002. The Ring, 2002. Thank you. Millennial Actress, 2003. We'll be right back. Filmes animados. The Prince of Egypt, Thank you. just for you. Grow, baby brother, come back someday. Come and deliver us too. The Road to El Dorado, 2000. I hardly think I'm qualified to come across all sanctified. I just don't cut it with the cherubim. Julia, what are you talking about? There again, they're on their knees. Being worshipped is a breeze. Which other suits us in the interim? It's me and him. All those prayers and those salams. And who am I to bridle if I'm forced to be an idol? If they say that I'm a god, that's what I am. What's more, if we don't comply with the locals' wishes, I can see us being sacrificed or stuffed. You have a point there, very good thinking. So, let's be gods, the perks are great. Yeah. El Dorado on a plate. Thank you. Local feeling should not be ripped off. Never rip off, but never rip off a local feeling. No, my friend. It's tough to be a god, but if you get the people's nod, count your blessings. Yeah, keep them sweet. That's our advice. It's great advice. Be a symbol of perfection. Be a legend. Be a cult. Take their praise. Take a collection as the multitude exalt. On a supernatural habit, we'd be crazy not to grab it. You got it. So sign on to new gods for paradise. Spirit, Stallion of the Cimarron, 2002. Filmes em stop motion. Chicken Run, 2000. And Gromit, The Curse of the Were-Rabbit, 2005. Thank you. DreamWorks Animation. Em 1997, a DreamWorks SKG formou uma parceria com a Pacific Data Images, criando assim a DreamWorks Animation, sendo esta a única divisão que manteve, com um estúdio localizado em Glendale, Califórnia, e o outro localizado em Redwood, Califórnia. Em 2007, a DreamWorks Animation anunciou que ia passar a produzir os seus filmes apenas em 3D, a começar com o filme Monster vs. Aliens. Em 2008, a DreamWorks Animation começou a produzir na Índia, onde estabeleceram uma unidade especial na Technicolor SA, empresa que fornece produtos eletrónicos a empresas de entretenimento, chamada DreamWorks Dedicated Unite, começando apenas com programas de televisão especiais, tais como Mary Madagascar e Scared Shrekless. Em 2012, a DreamWorks fez parceria com a China e estabeleceu uma base em Xangai chamada Oriental DreamWorks. Durante estes anos todos, a DreamWorks Animation já recebeu 2 Academy Awards, vários Annie e Emmy Awards. Até 2013, a DreamWorks Animation lançou 27 filmes, entre eles os sucessos como Ants, 1998, Chicken Run, 1998. Shrek 1, 2000. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing, but the more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Shrek 2, 2004. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on, the world. Shrek the Third, 2007. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Now I'm a believer, not a trace. Madagascar, 1, 2005. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Picture body ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, energetic. Picture body ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Picture body ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Picture body ocean at the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, you cute. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Eyeliner. Funny face and make man mud up. Nose powder. Funny face and make man mud up. Black your eyebrow. Funny face and make man mud up. Got your lipstick. Funny face and make man mud up. Woman, a nice bright face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and energetic. Bridge about the ocean at the big Titanic. Woman, a nice bright face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and energetic. Bridge about the ocean at the big Titanic. Whoa. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, 1. Goodbye to you. Madagascar, Escape to Africa, 2008. I've been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. Yeah, a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Traveling forever, but now that I'm home, feels like I'm in heaven. feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Most Wanted, 2012. Panda 1, 2008. I believe that you can bend. Kung Fu Panda 2, 2011. Monster vs. Aliens 2009. We'll be right back. How to Train Your Dragon, 2010. Rise of the Guardians, 2011. Croods, 2013. when the light's still gone. Shine, shine your way, and you may not know where to go. Shine, shine your way. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find, find your way. No one can stop what has begun. You must believe when I say all of your tears will dry faster. So much to learn, and now it's your turn to shine, shine your way. There's a feeling deep inside, you can let it be your guide to find, find your way. And there's no time for us to waste, gotta take a leap of faith and fly, fly away. Em curso. How to Train Your Dragon 2, 2014. Thank you. The Penguins of Madagascar, 2015. Panda 3, 2015. DreamWorks Animation, produzir um filme demora cerca de 3 a 5 anos. Bons filmes surgem de boas ideias, conceitos. Algumas das ideias são originais, no entanto, outras são inspiradas por uma variedade de fontes, incluindo livros infantis e ou banda desenhada. Assim que uma ideia foi fixada, o primeiro passo é escrever um guião. Depois do guião estar pronto, entregam-no aos artistas, storyboard ou organizadores gráficos. Imaginando como as palavras se vão transformar em ações e imagens, os artistas storyboard fazem uma série de esboços no formato de banda desenhada, para contar e dar vida à história. Assim que os diretores e produtores aprovam os esboços, os desenhos são fotografados e postos todos juntos para criar a story reel. Durante 18 meses, os artistas trabalham o filme nesse formato, combinando-o com música, efeitos sonoros e diálogo. Quando o story reel estiver pronto, o departamento de desenvolvimento visual começa a planear o aspecto do filme, desenvolvendo o estilo, os tons, a cor e o aspecto artístico geral, de todas as sequências. Tudo tem que ser desenhado, desde os personagens principais até ao mais pequeno pormenor, milhares de desenhos, pinturas, diagramas, esculturas e mais tarde modelos. Os artistas de desenvolvimento criaram um mundo de fantasia e personagens para contar a história. Desde o filme Monster vs. Aliens, 2009, todos os filmes da DreamWorks foram produzidos em 3D. O processo para criar filmes em 3D requer mudanças no processo tradicional CGI, Computer Generated Imagery, introduzindo novas oportunidades técnicas e criativas. Está integrada em todos os aspectos de produção da DreamWorks Animation, a partir do desenvolvimento visual, ao layout, até à finalização do filme. O processo stereoscópico traduz a visão criativa do diretor num ambiente visual envolvente. O processo stereoscópico na DreamWorks Animation permite aos artistas contar histórias de novas maneiras criativas, através da interação da câmara com os personagens e o espaço à sua volta, envolvendo ainda mais o público. O storyboard está terminado, as personagens e os cenários criados. É preciso encontrar vozes para as personagens e começar a gravar os diálogos. Fazer o casting para um filme computarizado é diferente de fazer um casting para um filme live action. Como as personagens foram criadas primeiro, os produtores estão mais preocupados com a voz dos atores do que com o seu aspecto. Normalmente, a DreamWorks Animation grava os atores a representar os seus papéis para os ajudar, como referência, no resto da produção do filme. Usando os desenhos escolhidos dos milhares produzidos, os modeladores vão construir um modelo digital, uma espécie de modelo de argila, no computador. Os modeladores criam os objetos físicos, no mundo virtual dos filmes. Os artistas de modelagem esculpem digitalmente as personagens e cenários dos filmes através da colaboração com o departamento de arte para perceber os conceitos de design como formas 3D tangíveis. Os modeladores começam com uma escultura de arame, a que chamam armadura, que transforma o projeto em geometria funcional, o que dará ao animador a capacidade de mover a figura 3D da maneira que for necessária para obter a articulação desejada. Os characters 3D, também conhecidos por riggers, responsáveis por montar a personagem com esqueleto, roupa, cabelo, etc., avaliam os modelos vindos do departamento de modelagem e determinam como é que as personagens se irão mover, onde os ossos, músculos e gordura devem estar, e quão realista ou cartoony as suas ações devem ser no filme. Articulações e várias operações matemáticas são depois implementadas por todo o corpo, cabelo, roupa e rosto das personagens, para fazê-lo dobrar-se e deformar-se como uma criatura viva. Finalmente, os riggers trabalham com os animadores para projetar e construir um extenso conjunto de controlos, para que os animadores possam trazer este fantoche digital à vida. O layout, ou esboço, tem duas partes distintas. O raw layout é a etapa na animação CG entre o storyboard, animação e layout final. No raw layout, os artistas interpretam e recriam os desenhos feitos à mão dos painéis storyboard 2D num ambiente 3D CG. Ao fazer isso, esses artistas determinam o posicionamento e movimento inicial da câmara, juntamente com o primeiro aparecimento e encenação do personagem. Layout final é o trabalho com versões iniciais da iluminação, efeitos e ambientes. Assim que o raw layout é aprovado pelo diretor, os artistas do layout final pegam na animação e substituem as vozes das personagens e ambientes com os desenhos finais aprovados anteriormente e fornecem um cenário decorativo. Isto permite ao animador das personagens adicionar as encenações finais à animação e todo o processo de produção restante pode começar. Logo que o filme é animado, o layout final aplica-se a qualquer polimento das câmaras adicionais e ajustes nas novas encenações das personagens adicionais pelos animadores. Uma vez que a sequência funciona bem no layout, os animadores começam a trazer as personagens à vida no computador. Eles articulam os milhares de controlos que foram criados durante a fase de armação da personagem para trazer cada personagem à vida e para sincronizá-las com as performances de voz. Quando saem da modelagem, as personagens, adereços e cenários são planos e cinzentos. Os artistas surfacing adicionam as cores e texturas às personagens, adereços e cenários, tornando as suas superfícies lisas e brilhantes como vidro, rugosas e esburacadas como a terra, macias e felpudas como a lã, etc. Depois de terem terminado os cenários, os artistas de surfacing trabalham com a luz para desenvolver o aspecto final do filme. Uma vez que os movimentos das câmaras estão definidos e as personagens animadas, o próximo passo são os efeitos. Num filme live action, é fácil filmar coisas, como folhas ao vento, ondas na praia ou mesmo pegadas na areia. Na animação, por computador, Essas coisas simples são todas concebidas e animadas pelos artistas de efeitos. Os artistas de iluminação utilizam o computador para pintar com luz, elevando a cor final, aspecto e iluminação do filme. Com a iluminação consegue-se pela primeira vez ver as formas animadas, as superfícies, relva, árvores, água, multidões e os efeitos a trabalhar todos juntos. Os designers de som criam e gravam efeitos sonoros, ambientes e foley, para criar as texturas e camadas de som que enriquecem a história. Os artistas foley criam efeitos sonoros que são específicos para cada filme, como o roçar de roupas, portas a abrir e fechar, vidros a quebrar, etc. O compositor escreve a música que aumenta e melhora o ritmo da história do filme. A música ajuda o público a acompanhar a ação e momentos de emoção dentro da história. O diálogo, música e efeitos sonoros são montados na fase da mistura de som. Os níveis de áudio, equalização, perspectiva e tratamentos são adicionados como faixas e misturados na versão final do filme. Este programa teve locução de Joana Lourenço e realização de Catarina Matos.